aguardar na interseção do ingresso do Pátio Uno. Exército 005, cena de inspeção. Serra, confirme qual, Pátio? É o Pátio 04. Sim, reporte solo controlado, Hotel Juliette Serra. Na escuta, o Pianque Delta. Eu solicito que mantenha a pré-disposição e foi informado pelo Infraero. Portão 01 encontra-se ocupado e que não houve a coordenação. Então aguarde a confirmação de nova posição para retornar ao Pátio 3. Papa Romeu, apanha aqui Delta. Ok, aguardado. Braço, parece uma observação. Reporte como visual com campo, descendo para 1.500 pés, o Acler Fox. Foi 1.895. Descendo 80, sendo identificação chegada a Mari, disse mantenha 050. A Mari, descendo 050, sendo 250. Reduza para 250 mais. Controle Salvador, muito boa tarde, OTAN 3835, passando 2.000 pés. Com 3835, contato radar na decolagem sério da El, subiu mantenha 360. Sem restrições, 360 da El, 3835 da TAN. Janela 314, centro Recife, 12685, alterna 12545. 2685, 2563, 64. Estou aguardando autorização de pouso. Doze, autorizado. Final da autorização. Estou livre para a autorização. Lima Juliette Lima, a intenção é que o senhor cumpra o perfil mínimo da saída e curve à esquerda após 600 pés, confirma. Sim, se autorizado a decolar de pistão no 7, vento 1 no 70 graus, 089. 070, 3190. Um 20, centro Recife, 12685, alterna 12545. 2685, 2545, boa tarde. Número 1, Conhec Delta, recebida a informação, vai prosseguir então portão 09 do pátio principal. Reporte para o ingresso no pátio principal, atento à finalização do reporte agora do R2 da TAN, portão 05, após ser autorizado. Ok, seguinte, após o reboque do TAM, posição 09. Rota. Afirmo. Meia, controle Salvador, 1908. 1908, Lima, Juliette Lima. CLD 1985, 4 horas de autonomia para o caminhão. Direita, Indy Alfa, Pacifica 1-0, torre número 8, decimal 9-5, altímetro no 0-1-5, tomou voo, boa tarde, gol, o número 9. Direita, Indy Alfa, Pacifica da 1-0, 3-2-9-5, ajuste no 0-1-5, gol, 1-1-6-9, boa. Olha 210, reduza para 2, 109. 110, 2, 0. 0-2580, reduz a velocidade para 2309. 3970, 3090. Sera 2580, desça para 4010, ajuste na 095. Para 4015, com a Sera 2, com 80. Delta Fox e o Solo 48 autorizado backtrack, mantendo a posição, aguardando a liberação da Taxi Papa. Lima Uniforme Tango, autorizado ingresso na 1-7, repórter alinhado e pronto. Seguindo, boa noite, Melagem. Centro 3835, Centro Recife, 1251, alterna 13325. 1251-123325, Centro Recife, boa tarde. Autorizado o procedimento, 1869. Afirma, dessa para vez, meu país, autorizado ele é o Porta Nacional. Porta Nacional, 1869. Estimando a 210, autorizado o destino para vez, meu país, livre ele é o Porta Nacional. Estou 6210, né? Tá bom. 6210, reforça. Sera 2580, reduz a velocidade para 200 mais. Para 200 mais, Sera 2580. Índia Alfa, ponto espera 1-0, torre 1-8, decimal 9-5. Altímetro 1-0-1-5, tem um morro, boa tarde, tá? 3-1-4-5. Grande tarde para vocês também. 1-0-1-5, aqui, pátio Índia Alfa, ponto espera torre 2-0-3-1-4-5. Meu acompanhante Delta, autorizado para seguir o reboque, reporte ao término, portão 09 do pátio principal. Autorizado, ingresso na pátio 1 e informar o término na posição 9, acompanhante Delta. Afirma, autorizado ele é o portão nacional da cena para 2000. Obrigado. 3110 estabilizada. Chanana 210 para sequenciamento esquerda, pro 035, limite localizado. Esquerda 035, limite ao lote. 3190, torre 2895. 2895, tá, 3190. Forma então, o ciente, mantenha a posição, aguarde a autorização para decolagem. Via Upper November 857, até Mosul, Mike, Oscar, Lima, Sierra Uniforme, Mosul, e após conforme rota do plano. Decola da 1-0 com curva direita na subida da El, após Leta e após direto Irume, Índia Romeu Uniforme Mike Índia Irume. Aciona 5-1-4-3, controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. Boa de Leta. Obrigado Leta, gol 1-1-69. 1-1-69. Gol 1-8-69, completa com torre 2-8-9-5. Obrigado, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, boa noite, menor, gente. 1869, continue a aproximação, aguarde a pista ali. Gente, aguardando. Agora, é 2580, desça para 2, meu país, registro na 095. Para 2, meu, comigo, 0250. 2580 mantenha proa 035 para sequenciamento, seu limite será o localizador. Proa 035, limite longe, proa 035. Uniforme Tango está autorizado, decolagem de imediata, pistão na 7, vento 180 graus, 099. Tan 3190, solo ao 52, ao livrão 1211. Livra 211, 3190. Gol 1869, informa agora do colégio do Bravo Eco 9, Tan, Libra 197. Acho que decolou já, estou vendo lá agora, o gol 1869. Lima Uniforme Tango, decola ao 53, controle Salvador 1208. 208, muito obrigado, Lima Espanha. 1869, pista livre, pouso autorizado, vento 170 graus, 099. Teve pouso, 1869. Torres 3145 da TAM, foto de espera da 190 e visual para a nave na reta final. TAM 3145, mantenha o ponto de espera da 190. Mantenha 3145. Completa sinal com torre 118, decimal 95. Obrigado. Torre, Scanner 6210, estabilizado QNH. Scanner 6210, continua a aproximação, aguarda a pista livre, QNH 10. Aguardando pista livre, estabilizado. Delta na escuta. Aguarde a operação para ingresso, parte principal. Fez devido à demora, temos agora um tráfego que está crescendo na Alfa e parqueará no portão 05, R2 da TAM. Após o tráfego, prossiga para o pátio principal no portão 09 e agilizando após o tráfego. Ok, aguardar o ingresso de outra aeronave no pátio 1. Sério 2580, já estamos na avaliação, oi dona. Quando dona está presente, 2580. Lu 1869, solo ao 55, ao livrar a primeira direita, solo Salvador 1211. 2211, 1869, pegou, obrigado, boa. Sete, reporta nacional para pouso, exército brasileiro. Quem me chamou, Paulo? Alfiante Delta, pode prosseguir o ingresso ao pátio 1? Sim, prossiga o ingresso agilizando, reporte ao término, portão 9, Alfiante Delta. Ok. Uno, dois, uno, uno. Alô, 1869, boa tarde. 1869, boa tarde, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 1869. Gol no 169, chama centro de CIS em 1251, alterna 13395. 1251, 13395. 580, completa uma torre em 1895. 7295, vai chamar 2584. Torre Salvador, muito boa tarde, Rotéria 2580 a 4 milhas do localizador, ainda consegue todos os reportes. Cliente Rotéria 2580, reporte passando marca do externo, QNH 1015. Passará passando externo 2580. Lima 3145, autorizado linha e manter pista 1 a 0. Lima 1-0, CPZU 45. Zadael, após Leda e após Motiva. Aciona 5147, controle Salvador, 120, decimal 8. Polo Salvador, Alfiante Delta. O azul 6909 está autorizado para Campinas, 3360. Primeira novia, fez o Luna 0 até Fubagem, fez o Luna 6, Porto. Com fim de promote, não fez o Lúcio 30. Recorde 1-0, fez a direita, saída da Elena Máxima, respondeu 5147 e o controle 201. Azul 69. Tá, Itazuma 99, portão 01, chame pronto para o feedback de saneamento. Aproximando a Santa Juliette, 1869, tá bom? Tô falando meu Alfanhaque Delta na escuta solo. Paulo, o reboque. Deu um problema aqui, vamos ter que trocar o trator, tá ok? Deixa eu manter a posição, a Fanhaque Delta aguardando nova autorização. Ok, aguardando nova autorização. 869, Juliette, portão 62. 62, é 869. Tarde, acionar 62, 10, táxi via Alfa e Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 4, obrigado. Gente, pergunta livre ao Exército Brasileiro. Corrigido, tá 3145, decola 59, controle Salvador 1208. 208, 3545. Força aérea 2580, pulo autorizado, pistão 1-0, vento 1-80 graus, 1-09. Afirmativo, passou o marcador nesse momento, está livre pouso, contém de pouso baixado, travar 2.50. Salvador, Alfiante Delta. Tudo pronto, só aguardando autorização para entrega. O meu conselheiro, você lê. Delta, autorizado, novamente ingresso, parte principal, portão 09, é portão 10. Ok, reportar o término na posição 09. É do Romeu, Romeu Bravo Oeste, está assistindo a identificação, chegada manda, e se mantém o 050. Aérea 2580, solo 01, confirme o pátio. Pátio autoridade. Sim, está autorizado pela pista, não há tráfego para ponto na 1-0. Na realização do backtrack, vai levar a próxima direita por pátio autoridade pela pista, ou 2580. segunda direita para o pátio de autoridades. Observe a viatura que está lhe aguardando na interseção. Posição Conde, Chamaracaju, em 120, decimal 3. Chamaracaju agora, 120, 3. Obrigado, até a volta, linda direitinha. Certo. Romeu Bravo, Oscar, 234. E após Lima, Mike, Quebec, na Quebec, mantém a Quebec, chama na torre 108.95 para o cruzamento. Torre 1895. Torre West Papai November, próxima rotatória, visual com a pista. Gente, é com o Papai November, reporte no final na final da 17, QNH 1015. Informa uma possível fumaça, uma queimada no. Próxima cabeceira 17. A visual com a queimada e a capa novembro reportará na final da 17. Força aérea 2580, boa tarde. Papai November, pouso autorizado, pista 197, vento 180 graus, 099. Autorizado, November. Nossa, mandou confirma a frequência do sol, por favor. 1211. Corrigindo a transição, Elefa. Eco Lima, Eco Foxtrot Alpha. Certo, Corsair 2580, se encontra no pátio de autoridades. Este pátio militar já está pronto para acionamento. Diversionamento de táxi, Corsair 2580, o seu costume precisa a bordo? É o pioneiro do dia, Corsair 2560, ou no meia. Pioneiro ou no meia, pro Galeão, tá pronto, táxi, costume precisa a bordo? Centro 145, Recife, 125, decimal 1. Pioneiro 1, tem livre táxi na hotel, mantém a posição no hotel, chama na torre no 8, decimal 95. Altímetro 10, no 5, pioneiro 1, 6. Força aérea 2580, confirmando estar no parte de autoridade. Reforço quando pronto, altímetro no 0, no 5, Corsair 2580. São Salvador, Alfiante Delta, informa finalização de reboque na posição 9. Muito obrigado e uma boa tarde. Gente, Alfiante Delta, boa tarde também. Após o cruzamento da 1 a 7. Índia e Alfa, Fonteiro no 0, Torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 5, tomou voo, boa tarde, azul 69 no 9. Chama de instrução, chega da Mário, disse mantenha 05. Chega da Mário, 0, poderia voar em casa, eu vou na minha. Livre, tá? Pioneiro 1-6, está autorizado o cruzamento da pista 1-0, reporte na Delta. Imediato, cruza, reportará para o pioneiro do meio. Na Delta, chame solo Salvador 1-2-1-1. Salvador, chama solo 1-2-1-1-1. Lima, que usou autorizado o cruzamento até o pátio na escuta. Prossiga direita via Alfa, após Juliette, contorno da torre central, ingressando no pátio principal, após Índia e Alfa, número 2 no ponto esfera, torre 1-8-9-5, altímetro 1-0-5, bom voo. Alfa Juliette contorna o torre central e após o Alfa chamando a torre 1-8-9-5. Azul 6919, autorizado a linha e decolar pista 1-0, vento 180 graus, 1-1-9. Tudo decolagem 1-0, azul Alô, Bravo Oscar, torre 2895. 2895, Oscar. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Romeu, Bravo Oscar. Romeu, Bravo Oscar, reporte passando marca do externo, QNH 1-0-1-5. Paparal externo, Romeu, Bravo Oscar. Confirme intenções de pouso na 1-0 ou na 1-7, Romeu, Bravo Oscar. É o vento, por gente, leva? Vento 1-7-0 graus, 1-0-9. Sonda 7. Gente, reporte para o cancelamento do plano instrumento. Possível era presente. Romeu Bravo Oscar, plano instrumento cancelado aos 1 ou 2, autorizado curvar à esquerda, reporte base pela direita da 1 ou 7. Sim, 21 da Brabosca. Solo Xenia 201. Salve Xenia 201, informação Lima, para o Galeão, copiou 360. Via. Xenia 201 no Galeão, aprovado nível 3620, via Upper November 857, até Moussou. Mike Oscar Lima Serra, uniforme Moussou e após conforme rota do plano. Decolada 1-0 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda, após direto Irume. Índia Romeu uniforme Mike Índia Irume. Aciona 5401, controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado 360 para o Galeão, via Fernando 8500, decolada 10, primeira curva à direita, da El Leda Irume. 401 para o transponder, 1208 ao controle. Correto, acionamento 201, 1.04, chame pronto, pushback, acionamento. Então, adeus, agradecer. Falou. Salvador, boa tarde, ajuda aí, 5 a 1, fonte de informação Lima, autorização conforme, vitória. Adeus, 2591, vitória, aprovado nível 1-620, via Golf 677. Decola da 1-0 com curva à direita na subida Coral. Aciona transponder 5166 e controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado para a vitória de 160 Golf 677. Decola 1-0 curva à direita Coral. Informa 66 transponder, controle 120. Correto, azul 2591. Empate 3, chame pronto para o pushback acionamento. Cena de identificação, chegada Mário, desce montanha 050. Ficou a Mário 050. Olimpo 16, autorizado decolagem pista 1-0, vento 160 graus 099. Eu bravo Oscar, solo aos 1 a 5, confirme Pátio. Sim, te bate 5 na escuta. Pioneiro no meia, decola aos 1 no meia, controle Salvador 1208. Controle Salvador em 1208, primeiro no meia. Boa, é o pioneiro no meio. Pioneiro 1-6, contato radar decolagem saída da El, subiu e mantém o nível 260. Subindo para o nível 260, pioneiro 1-6. Manoel 45, contato radar, desce montanha nível 050, na chegada B. Contato radar, desce ao 050, Manoel 45. 9166. 9166, lista para 2000, autorizado ilhado da porta nacional, ajuste 1500. Desce 2000 com 1015, autorizado chamada nacional 66. Sopar November, Oscar Romeu prossiga. Lourenço Romeu prossiga. November, Oscar Romeu, helicóptero prossiga. Qual a atitude que mantém, o novembro é responder? Tuna Miquete, faz por hoje da boa, reportando outra vez, ou para descer. Torre 11895. Chama torre. Chama torre em 11895. Salve a Doraz Corrida, copiou lá. Torre Salvador, November Oscar Whiskey, na proa da rotatória visual com campo. November Oscar Whiskey, reporte final da 17, QNH 10015. 10015, reporta na final da 17, o November Oscar Whiskey. Módulo 9, circulou. Chama Recife, 125 decimal 1. 125, 1699, obrigado. Meu ano 43, chegada bom, subir se mantenha 50. Chegada bom, desce ao 0, 0, 0, 0, 0, 4, 3. 3894, desce para 2.000, autorizado procedimento, reporta no final, ajuste 1.500. 2.000, diz procedimento, reporta no final, 1.500. Foi o valer da turma? Negativo, dona. November Oscar Whiskey, tem condições de reportar na rotatória? Afirmativo, November Oscar Whiskey, então vai manter a proa da rotatória. Afirmo. No 1166, torre 1895. 1895, 66. No 1645, reduza para 200 nós, hoje China 025, desça para 4.000 países. 200, 025, confirma em Chimbocó. Então, pronto para a cópia, gol 869. Boa tarde, 869. Para Brasília, só um minuto, cópia. Fale Árvore Alefa. Árvore Alefa, para a cópia. Saúde, Alefa. Estamos presentes. Vou direcionar, azul 2591, no chame táxi. Direcionar, deixa na táxi 2591. Sérgio Serra, Manati, Mil Pés, está autorizado, recola da 17, curva direita, subida corredor Axé, aciona transponder 0146. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 118, decimal 95, hotel Juliette. Graças, agora um Papa 28 Alfa, à sua esquerda, prosseguindo para a 17, que não irá interferir com o seu pouso, ok? Ciente, obrigado. November Oscar Whisky na rotatória final. November Oscar Whisky, reporte final da 17 passando através de Enrimal, QNH 1015. Reporte na final da 17, November Oscar Whisky. Vertical de Enrimal, November Oscar Whisky, reporte. Na vertical da Enrimal, Oscar Whisky. Isso para 3.500 pés, ajuste no 05. Direita, subida árvore, transição Elefa. Aciona 5402, controle Salvador, 120, decimal 8. Autoridade 0360 para Brasília. Primeira aerovia Azul 17, decolando a pista com zero, com primeira curva à direita na saída árvore. Com transição Elefa, o transponder é o 5402, controle Foz 20, decimal 8, igual 1869, portão mesmo. Parte 189, portão 62, estamos prontos, pushback, acionamento. Pronto, certamente Marago 1869. Saúde aí, Rimaro, November Oscar Whisky. Ciente, November Oscar Whisky, pouso autorizado, pista 1-0, vento, corrijo, 1-7, vento 1-7, 0 graus, 1-2, noite. Livre pouso na 1-7, November Oscar Como é o Foxtrot, é isso que eu tenho que ver? Uno 1166, solo 26, Oliveira primeira direita, solo Salvador 1211. Direita 21, na bola. Receptor de estampa 3294. 32895. 18, 9, 5. Alô, Salvador, boa tarde, gol 1166. Tarde, gol 1166, táxi Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Alfa, da Juliette para ingresso. Salvador, azul, 2591, cara, táxi, 4 horas de autonomia, 71 na borda, alterna com pinça. Parte 3, parte principal. Quais ingressos, segunda direita, Índia e Alfa, ponto espera 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0, 1-5, tem um bom voo, boa tarde, azul 2591. Autorizado, parte 3, parte 1, Índia, Alfa, para o ponto espera da pista 1-0, ajustado 1015, o azul 2591, obrigado senhor, boa tarde, bom trabalho. Cantley, vento 94, pouso autorizado, pista 10, vento 160 graus, 109. Livre pouso na 10, na 3894. November Oscar Whisky Solo aos 28, confirme bate. Ente autorizado backtrack, bate o bate. 0866. Alô Salvador, 0869, portão Pedro, falou que tem um pushback no mercado. Fazendo com a equipe Solo 5.737 da companhia Libra Calda, o mesmo parqueará no portão 08. Após o tráfego em coordenação, está livre iniciar. Portão 62, chame táxi por 869. 869, aqui é a capital, que é a passar na frente, aguarda para estar autorizado. Siga na instância, só o sol. November Oscar, chame torre em 119895. 118, decimal 900, grato. É o helicóptero papapapá, November Oscar Romeo. Confirme pra torre. Helicóptero papapapá, November Oscar Romeo, 110, passa no Itapuã. Solicitando aproximação para 3535. Ciente, reporte nacional da 35, November Oscar Romeo, QNH 109. É, procurar a final da 35, November Oscar Romeo. 6143, teste 050. Xené 143, esse para 4000, teste, ajuste 1015. 20 November Oscar Whisky, frequência livre. São 3894, solo aos 30. Agora solo 1211. Azul 2591, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 150 graus, 109. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, azul 2591. Torre 11895. Obrigado, boa tarde. November Oscar Romeo, autorizado o pouso cabeceira 35, vento 150 graus, 109. Possibilidade de pouso normal, mais próximo da FAPA, que estava para o hangar da FAPA 5. 894. Setor de Mari, está saída no setor. Da 3390, confirmado. CLS, reporte localizador, pista 10. 2000, reportará a Oceanair 143. Azul 2591, autorizado decolagem, vento 140 graus, 109. Inicial, 2591. Torre Salvador, boa tarde. É o voo da 645, uma mobília do externo, visual. Voo no 645, continue a aproximação, aguarde a pista livre, informa o tráfego agora, um helicóptero Alfa Serra 50, próximo a final da 1-7, pouso parado na Papá. Tem o tráfego de esquerda, voo no 645, aguarde a pista. Autonomia 329, alternativa 5. posição Índia e Alfa, espera no zero, torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 5, bom voo, boa noite, 69. Obrigado, 969, pátio Índia, ponte espera 2, decimal 95. Posicionamento no plano, 4206, informação Mike, autorização 5350. 206, espera Recife, agora só um minuto, prepara Fucajé, Maracaju. Conservadão, prepara Fucajé, Maracaju, 4206. 201, coordena com esse solo, após a passagem a cauda do Boeing 737 da Gol, após o tráfego em coordenação, livre acionagem, táxi. Após o 37 da Gol a cauda, mas autorizado coordenar, 201. 3894, observa na passagem do Gol, Juliette, portão 07. O FM chamou o sol? Matou, eu no 8, decimal 9, 5. Ajuste o altímetro no 0, no 5, bom voo. FX-Ray da 1 a 0. O Xenai 6143, número 2, aproximação, guarda autorização de pouso. Sim, 6143. 2-9-0. Azul 4206.4. Tropa. Recife, eu preciso no 7, nível de voo 350, sai da PUCA, Jambo, Aracaju. Decola puxando a 0, primeira curva à esquerda. Aciona 5410, controle no 20, decimal 8. Solicita 240 para levar a formação. Proa 240, ciente, está livre de desvio, após proa de coral, 2591. Atualizado após coral, 2591, obrigado. Paulo Salvador, boa tarde, voo 645. Voo 645, táxi via Alfa, ponte antes da Juliette. Via Alfa, guarda antes da Juliette, voo 645. Para o site, 10-10-1, 10-10-1, Guarulhos, vai entrar Guarulhos. 1-2-5, 3-10-40, Guarulhos, confere? Confere. Taxi via Índia, ponto de espera, torre 1-8-2-9-5, ajuste ao time 1-0, 1-5, Oxenia 6201. Índia, ponto de espera, 2-9-5, Oxenia 6201, boa. Teste a Cartano, chama a operação em 1895. 1895, a Cartano, grato. Bom, 869, eu estou trabalhando em manter, estou no zero. Bom, 869. Salvador, uma boa tarde, Papa Romeo Fox Trot, Oscar Tango, vai graça. Salvador, Papa Romeo Fox, Oscar Tango, final, pista 17 autorizado. Pista 7, final, autorizado. 645, Juliette, ponto 02. Meu 143, Paulo 36, libera direita, controle de Paulo 211. Direita, 211, meu 143. 2, voando 645. Salvador, boa tarde, Xenia 143, estou na porta máxima. Xenia 143, táxi via Alfa, Juliette, portão 62. Alfa José, 612, Oceanair 6143. Oceanair 201 número 2, para decolagem, mantenha a posição. Mantém, 3290, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 5, livre elétrico, reporte no localizador da pista 10. Desce 2000 pés, 15, está livre da restrição em TAP, está 3290. Livre da restrição de altitude em TAP, desça para 2000 pés. 3.10.15, 3.10.90, sem restrição em TAP. Controle, o Oscar Maia atinge 3.500 pés, é possível conseguir a descida? 3.500 pés, prova rotatória, Oscar Maia. Poderia confirmar para 1.500 pés, prova rotatória? É, 1.500 na prova rotatória agora, Oscar Maeco, ajuste do altímetro, 1.0.5, reporte visual com campo. 1.500 pés, prova rotatória, 1.0.5, reportará visual com Oscar Maeco. Controle Salvador, voo 1869, saída Argo, tração Alerta, passando do IPA-106. Gol 1869, contato radar, saída Argo, subo 360. 360, Argo, gol 1869. Guarulhos, Opus 1-0, Bote Tabaté, Rio de voo 320. Saída da LG da Bótiva, decola pista 1-0, primeira curva direita. Aciona 5421, controle 120, decimal 8. Passaia 2580, mantém a posição, leve tráfego de color frente, mesmo saída, mesmo destino com nível inferior. Mais 2 minutos. Decolagem autorizada, pista no 0, no 4, 0 grau, 0, 9, 9. Decolagem, pista no 7. Bom, autorizada, manter, pista no 7. Bom, meu foco está ficando, falo 3, 2, 4. Mas 4, eu vou ligar na direita, aqui, 3, 4, 5. Quem, já agradeço?